被撞死的车。 251, chame Recife, em 1251, ao TERN 133325. 251, 3325, bom dia, Mantovani. Bom dia. dia 3597. Desça para 4000 pés na chegada Ponce, ajuste no 014. É 4000 pés no 014, você tem que dar certo. Estado Pro de Bonf, 3597. Direto, Bonf. Diagonal 865, desça para 050, checada Bonf. 050, 5 no 7, desça para 2 mil pés, 1-0-1 no 4, ajuste, reporte estabilidade na MS. Desça para 0-0 no 4, autoridade, permanente ligado, da frente para o lado. Ok, a chegada, 5 no 7. Aguarde 4 Guarulhos. Salvador, 3171, informação é com autorização, Guarulhos. Se tiver, agora é a Foxtrot, a informação significativa é só que o solo já está disponível, já está na escura do solo, aprovado então de Salvador para Guarulhos, o nível de voo 360, rota via posição Bridge, up Azulu 16, Belo Horizonte, depois Trive, e o restante conforme a rota do plano. Ao decolar, pistola zero, mantém a reta tecnológica 2000 pés na terceira milha após a curva pela direita, cumprindo o perfil da subida da El Leda, após Leda direto posição Bridge, controle 120, decimal 8 e o código transponder 5476. 360 autorizado Guarulhos, Campos do Luno 6, Belo Horizonte, foi 13. Decola na pista 10, mantém a proa 2000, rota a terceira milha, curva direita, da El Leda Bridge, 120, decimal 8, 475. Correto, portão 2, chame pronto, puxa o acionamento. Camarada. data Recifro 7. Recifro 7, complete, aproximação, torre 1186. Torre 6, boa, data Recifro 7. 1865, prossiga para 2000 pés, 1014, ajuste, reporte estabilizado no LF. 2000 pés, 1014, reporte estabilizado no IF, voo 1865. Confirme, 1865. É, pode efetuar a LF IF, dá um certo. Autorizado, 1865, 2500. Tem, 2500, reporte estabilizado, 1865. Bom, 1093, desce para 4010, na chegada Bonf, 1014 em ajuste. 4000, Bonf, 1094, Bonf, 1093. Ouro 961, chame Recife, em 1251, ao TRN 1-3325. Ouro 251, 3325, Ouro 961, grato. Boa noite, 1865, complete a aproximação, torre 1186. 186, boa noite, 7, pousou e voa, táxi autorizado. Agora em frente, na Alfa, segunda esquerda, Juliette, Patio, portão número 4. Alfa Juliette, portão 4, solo Salvador, aqui 40 Bastero, portão Eco. 7, aprovado com fins 340, 1 minuto para cópia. Azul 4040.4. Escuta. Salvador para Confins, nível autorizado 340, nível de voo 340. A rota via posição bridge, up Azul 16, restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 10, mantenha a reta decolagem até cruzar 2000 pés ou a terceira milha após a curva pela direita. Cumpre o perfil subido da El, Leda após Leda, direto posição bridge. Controle 120, decimal 8, acione o código 5477. 0340 para Confins, via bridge, eu perdi o 16, após o pelo plano de voo. Decimal da 10, mantém o eixo, 2 no pé, zona décima milha, curva direita, componente perfil da Dael Leda. Após Leda, voa posição bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5472. 5477, 5477, e a restrição aí na decolagem é só batimento de ruído, 2 mil pés na toa ou na terceira milha, o que ocorreu primeiro nesse é a curva direita na sequência. 5477, Maricona, portão gate, ó. Puxa, acionado, são 3171, gate 2. Gate 2, Airbus Companhia, ingressando no pátio para estacionar sua esquerda no 04. Em coordenação aqui do solo após o estacionamento, chame para o táxi, está livre na sequência, o TAP 3171. Livre por ser acionado, TAP 3171. Desça para 2000 pés, ajuste 10014, reposta estabilizado na LED. 2000 10014, reposta estabilizado 10013. Salvador, bom dia, boa noite, né? Pode trás. No 865, táxi autorizado à direita, Alfa, após segunda esquerda, Juliette, até o portão de meia dúzia. Após o meia dúzia, fica atento a Follow Me para fazer o seu estacionamento no portão de número 10. Atente, então segue Alfa, Juliette, até o, depois ingresso até o Traverso do 06 e aguardo o Follow Me do 09. Boa noite, né? Não, follow me pro portão 10, ok? Ok, 10. Boa noite, né? 171, tá com 174, 4 horas, solta aí na Galeão. 174, 4 horas, Galeão, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera é ponta, 18, 9, 5, qual é só, 18, 6 com a torre, altinho 14, vou ver. Ponto de espera 19, 18, 6, tá 3, 1, 7, 1, obrigado. Azul 4040, tá pronto para o pushback 21. Chanto táxi 4040 azul. Tamarim. Bônus 093. Sete aproximação, torre em 1 no 86. Bônus 096. 086, bom dia. Zona 71, subiu uma tenha 360, saída da EL. Saída da EL 370, informa que está com forte chiado, transmissão. Copiado, 3171. Táxi Azul 4040, PLB 112, autonomia 3 horas e 15 minutos, altera na Galeão. 15-15 com um Galeão, é 112, 112. Completo. Táxi autorizado à direita via Índia, pode esperar, estou 1862, 1015 agora, boa viagem. Ok, 1015, obrigado, bom dia.